você matou a mulher, hein? Mano, tive opção, mano. A menina olhou, pô, olhou com aqueles olhos bugalhados pra mim. Eu enquadrei os dois, cheguei, que quando que eu cheguei lá, mano, me olhou na minha cara com aquele olho descabelado, né? Ainda gritou duas vezes, deu uma goela, fez pra todo mundo ouvir, pô. Aí eu cheguei, chamei no tal dos caras. Artigo morto. E às vezes eu se pode fugir do azar!